Olá, amigos de São João de Pirabas. O município muito acolhedor, onde todos os anos acontece o tradicional Festival da Gó. O mesmo teve origem no ano de 1998, em meio a uma conversa que aconteceu no tão famoso Avoado, conhecido na região como Churrasco de Peixe. Ali, surgiu a ideia de realizar uma festa na Rua do Bacuri. Então, em parceria de Viega e João Rodrigues, conhecido como Tucupi, teve início naquele ano o primeiro Festival da Gó. Mas ao longo dos anos a festa se tornou a maior tradição do município de São João de Pirabas, com o apoio da Prefeitura Municipal e Secretaria de Cultura e Comunidade Local. Este evento, durante sua trajetória, busca primordialmente a valorização da cultura local do município e hoje, tendo à frente da sua organização Viega. Orgulhosamente, este ano tem prazer de trazer a maior e melhor estrutura de saudade do Pará. Novo Pop Saudade. A super máquina do tempo 3D. Pop Saudade 3D. A super máquina do tempo e seu trio da humildade. Alô, DJ Dalton. Ô, pretinho da saudade. Vamos lá, meu maestro do Pop, DJ Neto Saudade. E ele, nosso covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. É hora do show na super máquina do tempo Pop Saudade. Super máquina do tempo, pop, saudade 3D. Dança forró, lá ninguém fica parado, forró e muita cena. Olha o Anel e a Marinette aqui com a gente. Vamos dançar, ele tem tradição que não tem pra ninguém, não. No Pará ele domina. Com e DJ Paulinho Boy, cadê o Neneco, hein? Da quadra junina. DJ Paulinho Boy, com o DJ Daldo. DJ Neto, saudade, eita que o forró tá bom. Vem viajar na super máquina do tempo com Neneco, promoções sempre na organização. Alô, Neneco! Vem pro melhor forrozão do norte, com pop saudade 3D, todo mundo se sacode. Vem pro melhor forrozão do norte, com pop saudade 3D, todo mundo se sacode. DJ Paulinho Boy! O covarde. Dançando com a morena e a loirinha, a galera entra no clima e fica cada vez melhor. Amanheceu no pop, saudade 3D, a curtição continua, ainda tá bom que só. É muito shot, forró e arrasta-pé, bebedeira e mulher, e só é mulher bonita. Eu vou dançar até o dia clarear com a super máquina do tempo, só saio quando termina. Dança em forró com muita animação, com o primeiro lugar da região. Por onde passa o povo vai comentando, pop, saudade 3D, mexendo com os corações. Alô, Mega, só você pra acender uma luz. Até aqui, ó. Aí, pop, saudade 3D, todo mundo. Meu cochilê, levaram tudo, meu irmão. Melhor porrozão do norte, com pop, saudade 3D, todo mundo. Pega, Cebolinha. Obrigado, Mamute, obrigado, Pelé, obrigado, Negão. A equipe Trinca aqui com a gente, meu irmão. Seja bem-vindo aqui no Pop Saudade, tá bom? Xino Chamondés. Agora eu vou curtir um forró de verdade com a super máquina do tempo, pop, saudade 3D. Dança forró, lá ninguém fica parado, forró e muita cerveja até o dia amanhecer. Vamos dançar, ele tem tradição e não tem pra ninguém não, no Pará ele domina. Com se... Olha o Cleiton, Dani e Gina, mano, é? Grados com a melhor seleção da quadra junina. E eu? DJ Paulinho Boy com o DJ Dalton. DJ Neto, saudade, eita que o forró tá bom. Vem viajar na super máquina do tempo com Neneco, promoções sempre na organização. Vem pro melhor forrozão do norte, com pop, saudade 3D, todo mundo se sacode. É pop! Vem pro melhor forrozão do norte, com pop, saudade 3D. atrás do horizonte, em uma viagem delirando teu olhar. E lá pras bandas quando a noite aparece, a lua cresce, eu penso em você. O sol se esconde por detrás do horizonte, em uma viagem delirante. Hora dia 27 e lá pras bandas de julho, final do mês, pra encerrar as festas. Eu penso em você. No mês de férias, gente, Julian, tem Pop Saudade, mais uma festa de tradição. Se a tradição tem que ter um Pop Saudade. Festa dos Coroas, no quilômetro 18 da Vila de São Jorge, em Garapé-Açu. Vamos lá! Galera do Tais Futebol Clube, tá com a gente, olha. Será campeão em 2019, é verdade? Eu penso em você. O sol se esconde por detrás do horizonte, em uma viagem delirando teu olhar. E lá pras bandas quando a noite aparece a lua. Alô, Viega! Eu penso em você. Dá um chega aí com Bel na cerveja aí pelo bar, meu irmão. Juliana, que faz a flor que nasce da tua paixão. Canta roçadeira que faz o dor que a boa água do teu coração. Galera da Pissarreira com a gente, obrigado. Vamos lá. Galera GDB, Equipe Trica. O sol se esconde por detrás do horizonte, em uma viagem delirando teu olhar. E lá pras bandas quando a noite aparece, a lua cresce, eu penso em você. O sol se esconde por detrás do horizonte, em uma viagem delirando teu olhar. E lá pras bandas quando a noite aparece, a lua cresce. Alô, Pedrinho, penso em você. Então chega aqui atrás do nosso comando, tem uma mulher querendo falar com você, Pedrinho. Traz a flor que nasce da tua paixão. É, Pedrinho. Roçadeira que traz o dor que nasce do teu coração. Pop Saudade. O sol se esconde por detrás do horizonte. Kiko Lanche, o Samurai Lanche. Tô aqui com a gente. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha aqui. Fala, Tivite, dia dos pais. Dei um bate cheio. Da nova carreta Mega Pop. E você? Vai chegar aqui essa festa. Veste o... Mais uma no Vadigo, no Vavá. Nega, vamos antes de chover. Bota teu vestido logo, nega. Se tira, me dá prazer. Quando chego no riacho. Alô, Leca, cadê você, Leca? E cantando um belo shot, dando um beijo no cangote, por baixo do lençol. Lá se foi a lua cheia, já é meia-noite e meia, até logo até mais ver. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver. Olha o Chico Preto, meu irmão. É muita hora. Toma Perpétua. Também o seu Erinaldo aqui com a gente. Pessoas que a gente admira e tem um carinho muito grande, olha. Um abraço, Valguinho Bola. Vamos lá. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia. Monica Sando bebendo desde 10 da manhã. E trazer um pá de cheiro, nega, pra derramar em você. Veste o teu vestido novo. Alô, Pedrinho, filho do Pedrosa. Dá um chega aqui urgente atrás do comando, tá, meu irmão? Me dá prazer. Quando chego no riacho, vou me abrir a mão com o Pop Saudade. Onde do forró, segura corações apaixonados. Olha a família Amaro aí do Eligeu, lá na Pissarreira. Joel no celular e também um Tom de Mariduba. Só aqui com a gente, obrigado, tá, gente? Vamos lá. Sou apenas um ser humano que precisa. É uma vampira? Antes de trabalhar, Pop Saudade. Ei, DJ Paulinho Boy, aqui é Vampira, meu gato. Cadê o Neneco, hein? Ouço o que dizem as palavras, mesmo quando não dizem nada. Cadê o tio Naldo? Sei que a vida não teria sentido se você não estivesse comigo. Juntos não há nada a temer, pois todo aquele que dá mais terá o que receber. Nossa amiga Gargela, a mulher do Piraba, está aqui com a gente, obrigado. Corrente, afinal, quem decide é o quê? É o coração. E quem? O que será? O Emerson Pop. Alô, Emerson! Onde toda estrela é você. Pop! Horas por dia, onde todo céu que já não cabe em mim. Onde do Forró, volume 2. Juntos não há nada a temer, pois todo aquele que dá mais terá o que receber. Pop Saudade. É inútil nada contra a corrente, afinal quem decide é o coração. Bora, Pirabas! O que será? Bora, Laila! Onde do Forró, volume 2. Eu pensei que nunca ia te perder. Tava descansando, agora ele acordou, olha. Mas tudo que vejo faz lembrar você. Um outro dia pra te ver aqui, de um jeito tão carente, sorriso transparente, se agarrando em mim. A vida vai passando e tudo é tão igual. Viegas, suas filhas, olha. Alô, mascote! Essa festa hoje, gente, tem um apoio total da Prefeitura Municipal de São João de Pirabas. Eu era tão feliz. Adesso Reis, 2020. Nosso vereador Daga. Depósito de bebida. Toda hora. Secretaria. É mais difícil que viver sem ti. Vereador Celó, Bricomar, Embarcação Valente, Paulo Leário do Bichu, Caixa Cachaça, Júnior Araújo, Loja da Construtora. Rio do meu corpo pergunta por ti, e não sei onde está. Se tivesse ido, eu era tão feliz. Aí negamos o celular. Ele é Dona Rosemary. A vida vai passando e tudo é tão igual. O pranto do meu... Bora, Jéssica, tá com a gente. Bora, Jéssica. Temporal. Pop Saudade. De cada dia. que eu era tão feliz, eu juro não. Você conhece o seu Vavá? Então vá. Fala, tio Vavá. Já sou ali por ali também. Que nada mais. Tem Mega Pop, gente, já nos faz aqui. Sente, sente. Olha o Paulo e do Guamá. Vamos segurar os abraços. Vai começar com a barriga. Sofrendo pela espera de te ver voltar. A Super Máquina do Tempo 3D. Essa canção pra quem tiver apaixonado canta com o bonde do forró assim. Segura aí! É animal, é tão voraz. É legal, Pretinho. Essas músicas é só casa de show tropical, meu irmão. É vinda paz, mentira paz, faz confusão. Chega, dá medo, sabe o segredo, meu coração. É sempre assim, sem me avisar, me surpreende. Raiane, esta menina gosta do pop saudade 3D. Hit, sempre me entrego, é inevitável poder da paixão. Se tento esconder o coração, fica surdo, fica mudo, fica cego. Bonde do Forró, volume 2. Alexandre do Whisky, o marmita da saudade. Me surpreende. Eu gosto dessa cara. Demais pra mim. Quando sei lá. Abraçar com muito carinho também o nosso parceiro Zequinha. Estamos confirmando aí, da gente. Talvez o Pop Saudade possa estar de volta aí no Ciro, lá na saída do Bacuri. Vamos acertar os detalhes. Segundo Festival da Batata em São João de Pirabas, dia 14 e 15 de dezembro. Sempre me entrego, é inevitável. Alô, Jaquinho! Se tento esquecer lá dentro o coração, fica surdo, fica mudo. Olha a Net, tá na área, Net. É inevitável te amar assim. Enquanto vezes digo não, é pop. Tá no fim. Sempre me entrego, é inevitável poder. A maior e melhor estrutura de saudade do Pará. Pop Saudade. A Super Máquina do Tempo 3D. Bora todos, fogo! Seu corpo me queima, minha morena é gostosa demais. É doido. Viajo na delícia do seu corpo, seu beijo tem sabor de mel. Seu corpo me queima, minha morena é desejo no ar. Sou parado nesse seu chamego, morena, seu beijo me leva pro céu. Aniversário do Edildo, hoje ele tá no berço, meu irmão. Minha vida, musa de um poeta, minha frase preferida. Morena me ama, faz amor comigo. Virei, mexe a gente briga, amor. Esse é o tempero da nossa paixão. Virei, mexe, manda eu embora. Se arrepende, chora, chora de paixão. Virei, mexe, a gente briga, amor. Esse é o tempero. Cara, pra você que tá solteiro na festa, tem muita mulher bonita. Ora, se arrepende, chora. Aqui no Pop Saudade, a covardia é mais conhecida. Como na verdade, uma oportunidade. Onde a gente, na verdade, dá pro cara chegar junto e arriar na parada, descolar o peludo, meu irmão. Vou sair de toga com o pipo na boca. Seu corpo me queima, vai logo baixando o pano que vai começar com a vagina. Viajo na delícia do seu corpo, seu beijo tem sabor de mel. Sabor de mel. Seu corpo me queima, minha morena é desejo. beijo no ar. Sou parado nesse seu chamego, morena, seu beijo me leva pro céu. Seus olhos são estrelas clareando minha vida, musa de um poeta, minha frase preferida. Ei, DJ Paulinho Boy, cadê o tio Naldo, hein? Olha, me falaram que ele é covarde, é bebê? Vem fazer a covardia com a vampira, eu adoro. Chabacheiro, meu irmão. Veio comigo na época que eu voltei pro trem Mineirão, não me largou mais. Alô, tio Lolo! Chabacheiro pra todas as horas. Se arrepende, chora, chora de paixão. Vamos lá, família! Ei, Dentinho. E três. Ontem te encontrei, você estava tão bonito. Demais, parecia até que nada aconteceu. Jeito de quem está feliz. Nosso prefeito, Tonhão. Tá aqui também curtindo o Pop Saudade, tá viajando, sei Tonhão. Lá. Prepara as emoções que a covardia vai rolar pra gente. E aí? E ainda faz de conta que não está nem aí pra mim. Mas pra gente, venda de caldo verde pra curar a ressaca. Ainda tá fim. Onde é a venda, filho? Me diz pra que fazer. Levanta, corno. Você pode ter um tempo pra pensar e uma eternidade pra se arrepender. Tá na cara, dá pra ver no seu olhar. Tô fazendo muita falta pra você. É loucura não ouvir o coração desse jeito. Amigo Bel, pede pra sofrer. Pede o depósito toda hora. Pra te ver na solidão. Tô fazendo muita falta pra você. Antes do forró. Paixão demais. Pop Saudade. Ontem te encontrei, você estava tão bonito. Demais, parecia até que nada aconteceu. Do jeito de quem está feliz, de quem está de bem com a vida. Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu. E ainda faz de conta e não está nem aí pra mim. Mas você não me engana, sei que você ainda tá afim. Me diz pra que fazer assim. Você pode ter um tempo pra pensar e uma eternidade pra se arrepender. Tá na cara, dá pra ver no seu olhar. Tô fazendo muita falta pra você. Minha GDP de Maritou. Vira o coração. Desse jeito a gente pede pra sofrer. Eu não quero te ver na solidão. Tô fazendo muita falta pra você. Tô fazendo falta. Tô fazendo falta. Tô fazendo falta. Falta pra você. Tô fazendo falta. Tô fazendo falta. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. Agora, covarde. Vamos fazer essa galera explodir de alegria. Mais pólvora! Essa não, covarde! Vai começar, vai começar a covardia! Vai começar a covardia! Vamos lá, então! O que vou fazer? Se depois o sonho se transforma em coisa séria. Oportunidade agora do cara se arrumar na festa. Vamos lá, vamos dançar pra curtir. Tira um pouco de abraço aí, Pirão. Pra deixar a galera dançar. Ficar louco por você, aumentando ainda mais a tentação. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais. Obrigado, nossa equipe Trinca. amigo Jorge aí do Mercadinho São Jorge. Mas tenho da solidão, tão difícil pra explicar. Problemas sem solução, tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. Pop Saudade, a super máquina do tempo 3D. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão, tão difícil pra explicar. Problemas sem solução, tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. O Emerson, a Chiquinha, a Lene, toda a galera curtindo de boa. Galera GDP, a galera da Pissarreira, no Pop Saudade 3D. Vamos lá! É que eu já sei como eu sou. Dia 31 de agosto, Pop Saudade completa 15 anos e vai ser uma linda festa, gente. Você não pode perder, Calamazu! Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando a linha. Lucas João Adenilson, para segurar os abraços aí, gente. O coração. Pop Saudade. São coisas do coração. Pop Saudade. Pop Saudade. O infinito está em teus olhos, teus cabelos e tua boca, que me deixam sempre louco de vontade de tocar. Hoje a gente tá de volta aqui, gente, no domingo. Vamos ficar pro domingo, tá, gente? Aqui é o momento. O bingão aí, de vários prêmios. Nossos corpos tem Pop Saudade. Nossos sexos se enfrentam numa luta de amor. Eu sou teu, você é minha. Tenho agora o que eu não tinha. Telepatia está na linha. Ouve o que eu vou falar. Bico graxa aí, tá, gente? Pode pegar com o Viega, isso aí. Queria estar a todo instante contemplando teu semblante e ficar eternamente dentro do teu coração. Partilhar das alegrias, dia e noite, noite e dia, colher nos campos a poesia e entregar em tuas mãos. Quero agradecer de coração todas as pessoas que chegam para curtir o Pop Saudade, o tradicional festival da Goa, gente. Afinal de contas, são 21 anos de tradição e estamos aqui para fazer você recordar. Olha só o João de Piraba! De manhã quando abro a porta. Olha, Reginaldo. Ele é a primeira dama, Maria. É o teu rosto que aparece nas nuvens claras lá no céu. Pop Saudade, a super máquina do de tempo. Noite quando eu me deito e contigo adormeço, quando desperto me entristeço, como é ruim sonhar.

Forte abraço aí para o Ricardo do Mercantil. RSX. DJ Dalton, já abraçando a nossa família pela vez. Vamos lá. Não esqueci. Vamos lá, família! Pra você que tá sem rumo! Olha, eu preciso te encontrar de qualquer jeito. Não dá mais pra suportar esse desejo. Eu preciso ter depressa o teu amor. Olha, nas manhãs quando eu acordo por você, eu começo a procurar e não sei porquê. Só nos sonhos eu consigo te encontrar. Segura! E os meus rumos são de solidão. Tô segura! Noites tão frias e dias sem razão. A tua ausência eu sou gostoso do DAS, meu irmão. Tem que tirar o chapéu. E os meus rumos são de solidão. Onde está você? Noites tão frias. Vamos lá, família! Dias sem razão. A sua ausência me devora o coração. A grande verdade, gente, é que o duro segura o mole segura o torto segura o vivo segura o morto. Saudade 3D, a super máquina do tempo. Eu preciso te encontrar de qualquer jeito. Não dá mais pra suportar esse desejo. Eu preciso ter depressa o teu amor. Olha, nas manhãs quando eu acordo por você, eu começo a procurar e não sei porquê. Só nos sonhos eu consigo te encontrar. E os meus rumos são de solidão. Onde está você? Noites tão frias e dias sem razão. A tua ausência me devora o coração. Pop Saudade! Pop Saudade! Noites tão frias e dias sem razão. Vou recordar. A tua ausência me devora o coração. Vem curtir a saudade 3D. Vem! A tua ausência me devora o coração. A tua ausência me devora. Não chore. Se eu não fui bom pra você, juro que foi sem querer. Eu não queria magoar. Perdoa esse meu jeito de amar. Como é que eu pude deixar? Meu amigo Mamute, o Pelé, toda a galera aí, equipe Intriga de Marituba. Aqui com a gente, muito obrigado, tá, gente? Alô, Legão! A gente vai providenciar uma vinheta aí, Beguinho e Drinca. Se não me engano, já é a segunda vez aqui no Pop Saudade, né? Sendo bem-vindo, gente. É a terceira, Pretinho. Vamos lá. Alô, Mário! Não pode. Ele voltou, Mário da Ceará. Tudo terminar assim, pois você deixou marcas em mim. Alô, Fito! Eu não vou conseguir apagar. Por isso chega de esperar, já não dá mais pra suportar. Pingo Lanche e o Samurai Lanche. Heia! Saudade, sabe, você foi o mundo pra mim. Se você sair da minha vida, sabe que certa vai ser o meu fim. É, meu irmão, te beijo e te curo. Alô, fura olho, não mexe na minha gaveta que eu não mexo na tua, hein, meu irmão. Perdoa. Deixa pra lá. Esse meu jeito de amar. Em Rio que tem piranha, jacaré nada de costa, hein, ladrão? É verdade. Abandonar. Alô, vereador! Por isso chega de esperar, já não dá mais pra suportar. O Barreca foi embora, mas o Mário voltou. Mário da Ceasa. Quinta-feira eu passo lá, hein, meu irmão? Prepare. Sabe, você foi o mundo pra mim. Você sai, meu amigo Bel, minha vida, aí do depósito toda hora, tá aqui com a gente, Bel. O meu fim. Hey, Reginaldo! Sozinho vou cantando. A vida me ensinando. Essa não, covarde! São tantas coisas que acontecem, velhos problemas me aparecem, e eu não... Amigo camarada, como o José Aguilha tá comigo, seu parceiro, olha aí. Nos verdes campos, dia 21 de julho, andei. Pela primeira vez em Pirabas tem a carreta Treme Treme. Encontrei o maior som automotivo do mundo, ação, em frente ao mercado municipal. Ah, irmã. De tudo isso, o meu proveito foi aumentar o amor no peito, maior do que eu já sentia. Nosso parceiro Tom dos Fogos. Se esquecer você. Tom dos Fogos, na verdade. Tá aqui com a gente, olha. Desculpe o meu jeito rude, logo você que não merecia. Alô, Miolo! Aí do xerique é pau. E hoje volto entristecido pelo caminho percorrido. Como fez falta sua mão. Em cada noite mal dormida, a olha aí, sua primo. Ausência é tio Vavá vida. E a dona Sueli. Pelo meu corpo. Esse casal que eu tenho um carinho e um respeito muito grande. Não. Alô, Divido! Vamos lá! Tio Vavá e a dona Sueli. Que casal, hein, meu irmão? Bora! Cadê o praça? DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Rapaziada aí da Baixada do Bacuri. Nosso amigo de Ivan, o Jabota, o Thiago, o Valdir, a Márcia e o Louro. Tudo isso o meu proveito foi aumentar o amor no peito, maior do que eu já sentia. A maior e melhor estrutura de saudade do Pará. Pop Saudade, a super máquina do tempo. O meu 3D. Rude, logo você que não merecia. Duda, Dadá e o Kiko Boy da pressão. Volto entristecido pelo caminho percorrido. Como fez falta sua mão. Alô, DJ Paulinho Boy, mano, olha aí, covarde, quem chegou? Em cada noite mal. Meu amigo Babuche, aí Babuche. Sua ausência era sentida pelo meu corpo. Reginaldo é uma viagem, cara. Uma melhor que a outra. Me dê um pouco de atenção. Quero abrir meu coração. A vampira do Pop Saudade. Contar do meu fracasso. É o vamp. Amo demais uma mulher que agora diz que não me quer. Bora, vereador! Sente amor em um... Ele, o Mamute, sul. Meu parceiro Negão e o Pelé do Mado Pelé. Vamos lá! Mas ela pode ter desejo, suspirar com outros beijos, ter prazer em outros braços. Mas sobe aí, negão. Sei, o rol de caixa deixa o cara não escuta, meu irmão. Amar como eu, ninguém. Eis aí o meu fracasso. Me dê um pouco. É só covarde. Atenção. Deixa eu abraçar com carinho, meu parceiro Tonzinho. O Tom dos Fogos aqui de Pirabas. Ele e todos os considerados curtindo Pop Saudade hoje. Aqui no Festival da Goa. Bora pra cima, covarde. Amo demais uma mulher que agora diz que não me quer. Que sempre. O seu João também, o fogaréu. Os braços. Já já o DJ do Pop comendo peixe. Assado, cozido. Tudo quanto é peixe, hein, Donzinho? Desejo suspirar com outros beijos, ter prazer em outros braços. Mas amor, sei, ela não tem. Aqui, meus amantes, aí do João Domandino. Como eu. Tô com a gente. Ninguém. Olha o casal Thaís e o Quinho. Se você brigar novamente, vou embora. Mas ouça bem o que eu digo agora. Já, já! Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. A maior e melhor estrutura de saudade do Pará. Pop Saudade, a super máquina do tempo. Se você quiser modificar, eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. No meu carro fujo de tudo, sempre correndo. Só vou parar você me querendo. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Fátima, Socorro, toda a galera aí com a gente. Família dos Costa. Bem que eu tenho uma vida agitada. Eu sou playboy, não valho nada. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Você conhece o seu Vavá? Dia dos Pais. Tem a carreta Mega Pop aqui na rua, gente. É tradição também. Capaz de amar. Mais uma do Vavá e do Badico. Arrebentar, meu irmão. Eu só penso em minha vaidade. Olha, Bruninho. Presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Xé Reginaldo Rocha. Agora a mulherada vai requebrar. A mulherada vai dançar como aquelas odaliscas maravilhosas. E os homens com cara de babaca olhando a beleza das mulheres. Porque homem que é homem adora ver a mulher bem sensual. A não ser quando o cara não gosta muito de mulher e prefere o jacaré. O meu lago cigano. Atalaia, e a Dani Deu, o amigo Fábio, o Eric, o Cheiro, os Sorrisos, Chiquinho, Jornal, meu irmão. Mandino. Não podemos esquecer também as meninas. A Juliana, a Tati, a Mari. Vamos deixar. Jaraguá, é. Vice-campeão de futsal. Nova que nós estamos lançando. Alô, Kiko Boia! E vai ser o maior sucesso do Brasil. É uma música para as mulheres dançarem. Saltando, saltando toda a sua sensualidade. E os homens? E os homens, tudo com cara de babaca. Admirando, né, cara? Admirando a beleza das mulheres. A não ser? A não ser que tenha muito viado por aqui. Mas se os machos gostaram de ver as mulheres se mexendo, a música é essa. Olha o balanço. Oi! Comigo. Oi! Tiribi, tiribi, tiribi, tiribamba. Oi! Tiribi, tiribi, tiribi, tiribamba. Oi! Tiribi. A maior e melhor estrutura de saudade do Pará. Pop Saudade. A super máquina do tempo. Aumenta o caixa, já pedi 10 vezes. O caixa. Maracana se molhou bem. Muito show! Maracana que me dá calor. Maracana minha vida. Maracana meu amor. Cantando eu não tenho nada. Ui! Nós temos calor. Bora, Viagre! Maracana, minha amiga. Maracana, meu amor. Quem tá afim de amanhecer aí, meu irmão? Oi, tiribi, tiribi, tiribi, tiribamba. Oi, tiribi, tiribi, tiribi, tiribamba. Oi, rapaz, como a Rayane gastou todo o dinheiro dela em latinha. Nesse momento, oi, ela está vendendo o sapato por R$2, né? Tiribamba. Agora vamos lá, tiribi, tiribi, tiribi, tiribi. Ô, Jatinho, meu irmão. Oi, tiribi, tiribi, tiribi. Tem um rapaz botando R$1 aqui. Vamos lá, vamos lá. Essa é do teu setor, maestro. Meu amorzinho, eu te levarei nesse domingo, festival em Quaraci. Ai, vem, meu amorzinho, eu te levarei nesse domingo, festival em Quaraci. Para o Manel e a Maridente lá no 42, gente. Entrada de Piraz. Olero, lero, lero, em Quaraci. Ah! Lere, lere, lere, lá no setor do maestro. Em Quaraci. Em Quaraci, nesse domingo festival em Quaraci. Pop Saudade! Em Quaraci, nesse domingo festival em Quaraci. Em Quaraci, ui, em Quaraci, ui, em Quaraci, ui. Olha o Chabo e o Nivaldo aqui com a gente. Agora admirável mesmo. Pop Saudade, a super máquina do tempo. Meu amorzinho, eu te levarei nesse domingo, festival em Quaraci. Ai, vem, meu amorzinho, eu te levarei. A gente tem que tocar de tudo pra todos, gente. Em Quaraci. É hora do caquear. Olerolê, lerei, lerolerolê, em Quaraci. Lerererê, em Quaraci. Em Quaraci, ui, em Quaraci, ui, em Quaraci, ui. quero. Alô, Mário da Ceasa, meu irmão, bora aparecer. Digital do Pará, toca aí DJ Netinho, só no caqueado, com o DJ Tiaguinho. Alô, Emerson da Rebochada, além do Chiquinho. Fico super dinâmico, é o magnífico, super dinâmico, é o magnífico, super dinâmico, é o magnífico, super dinâmico. Essa é a nova onda que vai te conquistar. Olha o Divaldo, tá com a gente, olha o Divaldo. Amorinha, seu parceiro, a gente dá valor. A loirinha requebrando, vem pro caqueado do super dinâmico. Passando derrame de gelada. Super dinâmico, é o magnífico. Super dinâmico, é o magnífico. Super dinâmico, é o magnífico. Super dinâmico. A gente dá valor. Alô, Zequinha! Rania Lene e o Emerson da Remoçada. Alô, Jasson! Alô, Emerson! O MC Barão comigo agora. É o som que invadiu, balançou e seduziu. Arrasta o povão, seja onde for. Me sacode, é soca do pop. E a soca? A soca do pop. Pop, pop, pop, pop, pop, pop. A soca do pop. A soca do pop. Sai por aí, aonde é curtir, reúna a galera pra me divertir. Seis e gatinhas, só pra relaxar, dá um gelo no estresse, só pra variar. Quero ver mulher bonita, muita exalação, na batida é a soca, quero ver você dançar. É a Tecno Show, comandando a curtição, junto com o pop som, o arrasta pro vão. É o som que invadiu, balançou e seduziu. Arrasta o povão, seja onde for, me sacode, é soca do pop. Pop saudade de idades públicas, gente. A soca do pop. Quem perdeu esse molho de chave aqui com quatro chaves? Chaveiro da Ideal Autopeças. Tá aqui, pode vir pegar, tá bom, gente? A moça trouxe aqui com muita gentileza. Quem perdeu o molho de chave? Show. Na rampa ali, na Pricomar, gente. Tem a carreta bandida por lá hoje. Rapaziada aí, assessoria do vereador Augusto Albuti, tá com a gente. É o som, príncipe negro, o som da galera me faz dançar. Com os DJs, Edilson e Edielson, eles comandam todo lugar. Esse é o som, príncipe negro, o som da galera me faz dançar. Com os DJs... Viaja, né, viado? Edielson, posso saber... Vou nem te espantar, viu? Na volta tu me paga lá no hotel. Tecno Show. Ponto final. Quando eu vou dançar, saio a procurar o melhor agito para curtir. Vou me divertir onde só tentará. Eu vou lá pro som. Que isso, hein, Tonzinho? Lá tem os DJs desde a diversão. Eu sou consagrado pelo povão. Se você não sabe, eu vou cantar. Ele é o príncipe do Pará. Esse é o som, príncipe negro. O som da galera me faz dançar. Com os DJs, Edilson e Edielson, eles comandam todo lugar. Também as batidas do seu coração. Que tal a gente fazer uma viagem? Ô, Vila Bacuri, que tal, que tal? me deixa aqui com a cabeça cheia de problemas. Vou me resolver. Show Viega. Chega aqui atrás do comando. Você finge. Os nossos amigos. O me ver chorar. A polícia militar. Alô, Viega. O me ver sofrer. Mas pode ir. Pode ir. E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você. Prefiro me acabar nesse vazio. Do que te fazer sofrer, do que te ver chorar, pagar por meus enganos. Não vou brincar. Fito pra Jéssica. Eu vou deixar pra lá, vou me esquecer de tudo. É bem melhor que vá do que te ver chorar. Pra mim é um absurdo. Pra que se machucar? Pedindo pra juntar esse amor em pedaços. Se Deus não escreveu assim, não vou mais se enganar. Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou. Que nem conto de fadas com final feliz que você tanto imaginou. Se é certo ou errado, pago as consequências, posso ser julgado. E aí? Por um pecado de amor. O amor é uma doação e não uma exigência. Quem realmente ama, dá tudo e nada pede. Quem pede e exige da pessoa que diz amar, demonstra que verdadeiramente não ama. Ao contrário, revela o egoísmo em alto grau. Amar não é receber, é dar. Não é pedir, mas proporcionar felicidade desinteressadamente. Não vou brincar. Bora, Mário! Eu vou deixar pra lá, vou me esquecer de tudo. É bem melhor que vá. Pop que saudade. Pop saudade. Pra que se machucar? Pedindo pra juntar esse amor em pedaços. Nosso prefeito Tonhão aí daqui com a gente. Aí, Tonhão! Também o Jamil, toda a assessoria por aqui marcando presença, meu irmão. Não vou mais se enganar, eu não sou uma pessoa que você tanto sonhou. E nem conto de fadas com final feliz que você tanto imaginou. Se é certo ou errado, a maior e melhor estrutura de saudade do Pará. Pop Saudade. A super máquina do tempo. Se todo mundo se comportar, gente, a gente vai até 6 horas, tá bom? E aí? Relembrando. Eu olhar em magia. Nossa história parece fantasia. Vou te amar de todo o coração. E só fica. Olha o Sapo no Bacuri, o rei da Gó. Ei, Sapo. Vou passar por lá pra pegar minha peixe. Meu suor molhando o teu rosto. Me alucina, parece até menina. Vou brincar, curtindo com você, amor. Nossa história linda de amor. A relação do gosto do prazer. Nossa história linda de amor. Nossa história linda de amor. Escuto a canção que lembra nossa história. Nossa história linda de amor. Sinto o cheiro de amor aqui. O teu corpo bora, Reginaldo, perto de mim. Nossa história linda de amor. Essa magia que vem de dentro da nossa história. Nossa história linda de amor. Sinto o cheiro de amor aqui. O teu corpo bem perto de mim. Nossa história linda de amor.